Também fizeram um Airbus 320 no marcador externo. Faça um 360 pela direita. Ciente, então, tá iniciando 360 limpos. Aguardo os dois tráfegos para decolagem, mais o Airbus na final. Então, 3190, está que tem atrasado fogo de pistão no 0, vento. 100, grau 099. Afirmativo, 3190. O 05953, decolada 03, sem controle, 120, decimal 8. Controle, 108. Hotel Yamatama no solo 03. E após 360, ingresso na 90, ponto final, tá? Ciência, lento 01. Passada 190 na saída Pucajamucaju. Ciente. Salvador, achando a 6327, 5 a bordo, 4 horas e 50, alternando galeão para outro táxi. Achando a 6327, táxi a via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-18.6, 12, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, boa noite. O Trip 5491 prossegue ingresso parte 3. Posição prevista meia dúzia, ok? Remota meia dúzia. Remota meia dúzia, obrigado. Salvador, passaredo 221. Passaredo 231. Dedo 221 autorizado, área em Manteca Cabeceira, 1-0. O Bravo Kilo Whisky confirma sua altitude? Gente. Índia November Alpha controle? Índia November Alpha na escuta controle. A informação se eu tô seguindo agora para Paripe? Tem o tráfego do Bravo Kilo Whisky à sua retaguarda? Posição de 4 horas, 1 milha e meio de separação, batendo no 1510. Desça para 1 mil pés, Índia November Alpha. 1 mil pés, Índia November Alpha, paciente do tráfego do Bravo Kilo Whisky. Cadê Parker? Ok, standing by for copy and expecting copy Parker, Dollar 022. Autorizado da colagem, então, 1-0, 1-0, grau 099. O ajuste no 05, bom voo. Aí seguiu a Avianca até o ponto de espera da 1-0, 2, 386, ponto de espera, 925. Na proa do farol de Itapó, a costa no ideal de descida. Aguardando. Vai manter antes da Juliette, 3190. Sinal limpos. 9-0, pode prosseguir. Alfa Juliette, posição 05, parte principal, apenas atentando a movimentação, ok? Gente, gente da mobilidade, da movimentação, vai pro 5, Alfa Juliette e Gate 5, 3190. Ponto Portugal, 022, are you ready to copy? 1-2. Voo número 2, identifique, descida da tela 5, corrigindo, 4.000 pés, 1015, chegada à área. 4.015, voo número 2, descida da onda. Voo 1755, chame Recife, em 1251. 251, 755. Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, after following your flight en route. Salvador departing 120.8 and Skok 5043. Okay, FTL 1, correction 022, we clear to Lisboa, level 370, runway 10 with the left and out. Puka departure, depart transition, upper Zulu 10 until Natal, flight plan route, departure frequency 120.854, correction 5043 underscore, F-002. Feedback correct, gate 11, report ready for startup and push, Portugal 022. We're all ready for push and start, F-002, obrigado. Salve Salvador, é o trip 5415, cliente da Oscar, para copy, atualização de alta. Na final da 17, curva direita para prosseguir, para aumentar o espaçamento contra a sua frente. Dael, aguardando cópia, trip 5415. Dael. Ok, gente, mantém inicialmente 2.000 pés e na final prossegue para 1.000 pés em descida. Firmando o PAT. Em só um instante em cópia para Sorocaba, Aerostar decolando da 17, prepare a Dael Leda Bridge aguardando o número 2 para a cópia. Controle Salvador, Indianover Alpha, na prova rotatória. Indianover Alpha, torre 186. Não, é torre 186, Indianover Alpha. Mike Eco Delta, descida para 500 pés, 1015. Reporte Patamares. E pronto, acorda, Jareta. Autorizado Ilhéus, nível 160. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. O controle 120.8 e aciona 5047 no transponto. Autorizado para Ilhéus, 160. Decolar da 10, primeira curva direita da El, depois Leda. Após Leda, DCT Ilhéus. Transponder será o 5047, chamará o controle após a colagem no 20.8, protegeu 5415. Correto, parte 3, chama pronto, push back acionamento, trip 5415. Bora para push acionamento, 5415. Ok, acabou de livrar. Autoriza a proa de Momo, dá presente? Autorizado, Momo. Autorizado, Momo, passarei a 2 de prisão. 17, repórter 3 milhas. Autorizado, final da 17, repórter final de 3 milhas, do Índia 90 Alpha. Delta aguardando para o cruzamento na minha escuta. Alpha Delta na sua escuta até a liberação do cruzamento. Com o tráfego à frente, pois os dois vão pousar na mesma pista e só tem meia milha de separação. 9925, não tem ponto de espera da 10. Sorocaba, Serra Delta, Charlie Oscar, nível 400. Decola da pista 17 com curva direita após a decolagem no perfil da saída da El. Após voa Leda, após voa Bridge, onde intercepta o Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120.8 e aciona 5453 no transponder. Espaçamento com tráfego à frente. Ok, controle agora é 1208, janela 6304, obrigado, bom trabalho. Tá, deu uma noite, né? Controle Salvador, boa tarde, janela 6314, decolado na sua escuta. Vigilância em ascensão 6314. Vigilância, ascendendo 340, 6314. Vegas, Echo India. Eu sou Nathan, contar ataque, Echo India. Vai, Echo Delta, chama a torre em 1186, pouso. Bravo Kilo Whisky, completa a aproximação para Salvador, chamando agora a torre 1186. Panamá 327, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 110, grau 08 nós. Livre decolagem, 6327. Está me esquina, me escuta. Aguarda, ali, puxa. Porque Luiz, autorizado final do 17, reposta final 3 milhas. 3-1? Prossiga. Por gentileza, senhor. Teria como coordenar com Recife direto Barreiras? Passaredo 2231, complete a atenção. Chame Recife em 1-2-685. Corrigindo, chame Recife 1251, alternando no 288 e coordenação direta com aquele centro. 251-288, passarela 2231. Passarela 6327, decolar 214, sem controle, 120, decimal 8. 208, tá chamada 327, obrigado, boa noite. Web 6720, autorizado, pistão 10, vento 110, grau 08 nós. Autorizado, pouso 6720. Controle Salvador, boa noite, Oxanel 6327, decolado, se escuta. Bravo que Luiz, negativo, mantenha 1500 pés. Da Oxanair, submantém o nível de voo 340. 340-6327. Será que eu ainda vou tentando esperar a Dona 7? Continua a aproximação, agora de outra direção para pouso. Continua a aproximação, uma derada direção para pouso, Índia 9 Liberal. 11, Airbus 330, Airbus Puxando Taxi. Start up and push, report Bell for taxi, Portugal 022. Airbus Puxando Taxi, report taxi, Portugal 100. 100, grau 082. Decolagem, fim de pouso para Índia 9 Liberal. Tocando para autorizar o cruzamento, Planeta Garoto. Afirmativa após o WebJet, autorizar o cruzamento no 022, para me escuta até o corte, eu ligo para o 01. Iniciar o cruzamento agora, uma boa noite, boa tarde para vocês, se vocês conseguem. Realmente. Que o eficiente continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Web 6720 no solo, 217 no solo, 121 decimal 9. 121 na direita também. 720, liberando a sua escolha. 925, autorizada a decolagem, pistão 0, vento 100, grau 099. Decolagem autorizada, pistão 0, 1925. Paulo Salvador, Santo 3567, tem a informação ótica, autorização por Brasília. Abjet 6720. Abjet 6720, taxi via Alfa e mantém a posição de seu taxi de Juliette aguardando. Alfa de Juliette, negativo, controlado. 6 185, direto para Petrolina, 63 eu não faço. Índia November Alfa, no solo, 218, livre à esquerda. Já livrar à esquerda. Quer dizer que é uma próxima. Índia November Alfa, correção, faz o backtrack, reporte pista livre. Bravo que Luiz, que sim, escutei a aproximação, aguarde pista livre. Vamo 925, decola 218, sistema de controle 120, decimal 8. 208, 925, boa noite. Mike, é com o Delta autorizado, cruzamento da final da 10, reporte na final da 17. Não ligou o 925? Tá na frequência livre. Webjet 6720, Juliette, posição meia dúzia. 6720, Juliette, 6720. Atenção, 360, vigilância, 1925. 25, acendendo ao 360, voo 327. Prosseguindo. Tem necessidade de apurar pro ídolo ou lápada presente? Recebeu 6327? 6327, entendi, pro ídolo. Afirmativo, pro ídolo. Papão, 9, Via Delta, Oscar. Melhor barreiras? Corria. Nós estamos aqui pela OPIC 10, vamos passar por Lapa. Um Bahia, melhor ainda. Era Osiris Backtrack até parte 4. Recife 390, só um instantinho para a cópia número 2, prepare a PUCA, transição Caju aguardando. Bora. Paraquilho Índia negativo, tem um circógico 7,5 para pouso 1,7. Está travado na seta, mais é o Corre Delta. Baian? Baian, tempo, fica ótimo. Foi Baian e chame Recife em 1288. Vai chamar o centro de 5288, estamos abrindo o Baiana presente, muito grato. Decimal 8 e aciona 5056 nos respondos. 3567, tal 2 da Brasília, 360, o nível decola pela 10 com curva direita na árvore após de Lepa. Upers do Lu 17 segue rota, 2080, 5056. Correto, portão 9, chama pronto, pushback, sanamento, são 3567. Sim. Salvador, Portugal 022, ready for taxi. Portugal 022, prove taxi via Man April, after taxi India and Alphan to hold point runway 10. On hold point tower 118.6 to 181015. Clear taxi for April 1, India, and holding point runway 10. And KNH 1015 and tower 118.6 at Portugal 022. Salvador, Bacar 2240, paciente da Oscar, autorização, recife, doutor Portugueiro. Azul 4206, boa tarde, informação Oscar confere, Recife 370, só um instantinho para a cópia, prepare a PUCA, transição Caju, aguardando a número 2. Paciente, aguardando PUCA Caju 2240. Voo no 856, transcópio. autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5055 no transpondo. 1-8, como é autorizado Recife? 390, perfil 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 208, 50. Correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento, gol no 856. 4206, pronto, copo? 4-14. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5061 no transponder. Fala 4-5, nível 3, pessoal, pelo Nucar 58. Decolando da 1-0, primeira curva esquerda, perfil Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8, aciona 5061, 4206. Correto, portão 1, não chama pronto para o inspecionamento, azul 4206. Solo 612, no solo 24, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direito 121, no largo, no 612. Salvador, livrando a direita, para o táxi. 1612, boa noite, táxi via Alfa e reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa do Juliette, para o 612. 13, line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 09 north. Pessoal, line up and take off, runway 10, Portugal, 032. Posição é 02 para o 56 no 02, tem condições de aguardar apenas um instante o parqueamento do Boeing da companhia no 04 e após prossegue? Muito grato, após o parqueamento do Boeing da companhia, já encontra-se na Taxi Alfa, próximo a Juliette. Após o mesmo parquear, inicie e reporta a táxi. Afirmativo, guardando o gol no 856. 2-8-8, boa noite. 04, portão. Juliette 04, quando vem no 2. Decolada 27, chama controle 120, decimal 8. 1208, SEAC Lindia, uma boa noite. Controle em Salvador, papapá, Serra Aquilo Índia, boa noite. Serra Aquilo Índia? Boa noite, é o papapá Serra Aquilo Índia no perfil da Dael. Vigilância, atenção, Serra Aquilo Índia. Ciente, Serra Aquilo Índia. Legal 02 airborne 7. Contact the control frequency 120.8. 120.8, é porque eu viro o teu contato. Control 022, climbing, maintain flight level 370, radio 7. F clear 370, go. Salvador, Schumer 6143, boa tarde, passando 180 para 160, informação Oscar. Controle Salvador, Schumer 6143. O Schumer 6143, desse mantenha 4.000 pés, 1015. 4.000 pés, 0615. É o número 1, senhor? 6143? Não, número 2. É 6143. Azul 4206, será o segundo, primeiro no setor após o Boeing da Gol livrado, ok? Na minha escuta aguardando. Sempre escuta aguardando, 4206. Solo Salvador, muito boa noite, é o trip 5219. Temos ciência da Papá, autorização para Vitória da Conquista 180. Trip 5219, boa noite, informação Papá, confere, eu tenho pré-aprovado 200 para a Vitória da Conquista. Copio, aguardo a coordenação 180. Não, pode ser o pré-aprovado 200, por favor. Autorizado então, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5024 no transponder. O trip 5219 está autorizado para a Vitória da Conquista 200, decola da 10 com curva direita, subida Arbor e após autorizado DCT para a Vitória da Conquista, vai chamar em 120 decimal 8 e 5024 no código transponder. Correto, pátio 3, chama pronto para o estacionamento, trip 5219. Chamará quando pronto para o estacionamento no 3, o 5219. táxi 1045 a bordo, 3 horas e 10, eu